3153 autorizado, o alinhar em decolar 10, vento 130 graus, 09 norte. Na 7, chame centro Recife, na frequência 128.8, alternativa 126.0. 288.260, bom dia, obrigado, senhor. 357. Se você recolou aos 18, 1208, controle, bom voo. 08, bom dia. Salvador, bom dia. Tá 3153, recolou da El, cruzando 1.600 pés. 3153, bom dia. Contato radar, suba. E a saída da El para o nível de voo 320. Da El para o 320, então 3153. 153 está autorizada a voar Leda. Afirmativo, está visual, Vitor McCharlie, voa Leda, está 3153. bom dia, Azul 4201, ponto de cara da 1 no 0. Azul 4201, autorizado, olhar em decolar 1 no 0, vento 1 no 40 graus, lado baixo. Decolagem 1 no 0 para Azul 4201. Zero 241208, controle, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4201. E essa é Dael, para o nível 320. Via Dael, ao nível 320, Azul 4201. Xará 625, sente ali, mantém pistola zero. Lima, tem pistola zero, 625. Oi, Leda. Direto Leda, Azul 4201. 140 graus, 109. 225 decolou aos 28 no 208 controle, bom voo. Decimal 862225, bom dia. Olho Salvador, Chanel 625, bom dia. 380, autorizado para Alessa. Vá direto, Elefa, 380-625, grátis. Salvador, bom dia, o Alfa XP, Romeu. Azul 4958, bom dia, sua identificação. Beleza, aqui foi 5541, mantendo a nossa zero, pronto, Mário. Azul 4958, está em contato com o radar, 56 milhas sudoeste, Salvador, voa Itape para interceptar a chegada, Mari, é posto ideal para descida. Ah, pronto, Itape na chegada, Mari, é posto ideal para descida, 4958. Salvador, bom dia, é o Alpex Romeu. Quatro chame sempre Recife, frequência 1251, alternativa 1238-35. Eu compreendi só a secundária, senhorita, 2835, qual seria a primária? Primária 1251. 1251, muito obrigado, um excelente dia. Salvador, muito bom dia, 2775, informação, voo, se vale para o Edmar, 2775, a sua identificação. O 275 está em contato radar, 57 milhas sudoeste de Salvador, voe Mari para descer para chegar na Mari, reporte para a descida. Boa noite, Mari, reporte para a descida, 275. Na minha 12 nono autorizado, olhar em decolar 1-0, vento no 4-0 graus, 1-2 nós. Faz a Lagoinha, 2-3-6-7. Após a Lagoinha, 2-3-6-7. 3775, aguarde. Senai 6225, chame C3 Recife, frequência 1288, alternativa 26, decimal 0. 26, decimal 8, alternativa 26, decimal 0, Senai 58, curva à direita para 060. Tá livre. Controle 6211, Léo. 6211, contato radar regular, hein? Podia manter um 360 após 2000, Valeda. Valeda, após 2000, 360. Controle azul 4958, no ideal de descida. 4958, desça para o 4000 pés, altímetro em Salvador, no 012. 4000 no 012, reaprovando o TAP. Lima T1 no 0. Lima T1 no 0, gol 9. TAP, correção Salvador, azul 2775, solito descido. 2775, desce para 5 mil pés, altímetro em Salvador, 1012. Fase TAP, derrabito 366. 5 mil após o TAP 366, 2775, grato. Né? 958, vai ter condições de efetuar uma aproximação direta? O senhor vai ter condições de efetuar uma aproximação direta? Tem que mostrar o fixo? Não. Está sendo observado cruzando 115 em descida a 1 minuto para ela. Está bem. O 4950 está cruzando o 110. Nós 63, decolar 239, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 0-0, boa, bom dia. 2 Salvador, eu vou 1093, aproximar a ponte 0-0, próximo. Polo 093, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Alinhe e manter, 1-0, voo 093. Confirmado. 4958, está livre o procedimento, esse é o 2500, última opção 012. Deixa aí o procedimento, 2500, 012, 4958. Autorizado decolar pista no 0, vento no 3, 0 graus, 1-0 nós. Fiz decolagem no 0, bom, 0 nós. 2229, francês, 5 graus. 29, notificação, chegada Mari, chame Del, descida. Sim, Mari, vai chamar no Del, descida. É 2 1 1 1, chame de CIF em 2 5 1 1, alterna 2 2 3 5. Afirma a mensagem, né? 2 1 1, 2 5 1, alterna 2 8 3 5. 1 3 5 1, alterna 1 2 8 3 5, confirma? A primária 1 2 5 1. 1 2 5 1, alterna 1 3 5 1, 62 1 1. Vai ativar primária 251, alterna 2835. Na sequência no 20, decimal 80, bom voo. 2080, boa semana. Controle de Salvador de 1093, passando 1200 na árvore. 093, estado radar, decolagem, suba via árvore para 360. 7, via árvore 360, voo no 093. Espere, livre e descida para 2510, o último em Salvador no 03 agora. Livre que não é nada, chama de habilidade. 2500, autorizado a Rinaldo, chamar estabilizado, 2775. Quero cercando a Rinaldo, azul, 4958. 4958, complete a aproximação, Rinaldo, 1-0, chamatura Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, azul, 4958, Brasil. Azul, 2775, redução de velocidade, 1709. Reduzindo 2775. Torres Salvador, Buenos Dias, azul 4958. Azul 4958, pouso autorizado, pista no 0, vento no 2, 0 graus, 1-0 nós. Excelente, lei, pouso 4958. 75, seu colega à frente, meia dúzia de milhas, com 120 nós e ground speed, um Alpha Tank 72. Ciente, 775. 963, Centro Recife, 251, alterna 28, decimal 35. 251, 235. 235. Posto negação para o CA, 2366. Recebo autorizado para 2500 pés, volte em São Salvador, no 03. Para 4 mil pés, eu posso autorizado, vou no 64 mais. 775 estabilizado. Afirmativo, se estabilizado. Aproximação e nave, enchimento do Rio Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa, 2775. Torre Salvador, muito bom dia, azul 2775, duas milhas para o 372. Azul 2775, continue a aproximação número 2 para pouso. Número 2 aguardando pista livre, 2775. Quatro nove, inicia redução de velocidade. Tô vindo, mano, meia quatro nove. Salvador, passaredo 2229, está no ideal desse. Esse mantém o 050, passaredo 2229. O 4958, afirmo. Solo 121, décima 1. Azul 2775. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 1 no 1, no nós. Pouso autorizado na 10, azul 2775. Nove três, chame Recife 288, alterna 260. 288, 260, 093, bom dia. Voltou o passageiro 2229, aproximadamente a gente voa a duna direta? Eu uso o R9 da Mugel. Passei o ativo. Ou, se o senhor autorizar, a gente voa direto o Serra Vitor 368. Vou direto o Serra Vitor 368. 368, muito obrigado. Utilizado a Renave, dono 649. 49, desculpa de aproximação da Renave, chama a 2 Salvador em 1895. Completo, chama a 1895, bom dia, dono 649. bom dia, Golumem 49, passou o Serra Vita 366, estabilizado. Golumem 649, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua a aproximação, aguarde pista livre, Golumem 649. Azul 2775, no solo 50, livre próximo, interseção à direita, chame o solo 12, zona décima 1. Tá livrando via delta, chama na 21 no solo 2775, boa. A 49, ajuste 10, 13, pouso autorizado, pista 10, vento 13, 0 graus, 109. Autorizado, pouso, pista 10, vou no 649. Azul 2733, quais são? Fuso aéreo 2733. Após a passagem do Boeing na curta final 10, autorizado alinhar e manter. Pista no... Após a pouso do azul, autorizado alinhar e manter. Fuso aéreo 2733, informa o Boeing final 10. Aqui é Fuso aéreo 2733. No 649, no solo 54, livre próxima interseção à direita, chame o solo 121, décima 1. Livre solo 121, no 649, com isso. Pra 2733, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhando 2733, vai reportar força da colônia. Atinge 5 mil, passarando. 3219, livre final aí, na área 10, desce para 2500 pés, altímetro em Salvador 10013, chama estabilizado. Descendo para 2500, 1013, passarando. Cidade pronto, 2733. Rosária 2733, autorizado a decolar, piso no 0, vento no 3, 0 graus, 07 nós. Autorizado a decolar, escoteiro 2733. Iniciou, passarelo 2, 2, 2 lá. Ente. Rosário 2733, decolar 257, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 120.8, até a volta, obrigado, 2736. Controle Salvador, bom dia, Rosário 2733, PC da Arba 1. Rosário 2733, já está radando, decolando, rodoviar Buruno, Buruno 00. Arba 1, eu só queria confirmar se está livre da restrição e subir até o 100 ou vai manter PC da casa? Está livre da restrição. Está livre da restrição vertical 2733. 229, estabilizado? Estabilizou. Retorno em 18, 295, obrigado. Torre, bom dia, passarelo 2, 2, 2 lá. Passarelo 2, 2, 2, 9. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardar. Se eu preciso, vou ir direto ao árvore. 9 pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 109. Autorizado pouso na 1-0, passarela. Pode confirmar o vento, por gentileza, passarela? Passarela 2229, vento 130 graus, 109, e o ajuste de altímetro 10013. Obrigado. Passaredo 2229, no solo 03, livre posse, próxima interseção à direita, e chame o solo 121, décima 1. Solo à direita, 121, 1, 2, 2, 2, 2. Metrô Salvador 2733, solicita Elefa para enviar as informações. Obrigado. Obrigado. Meu papá Juliette Papá, ajuste de altímetro no 013, autorizado o táxi via Romeu Reposte no ponto de espera no 7. Juliette Papá, autorizado a alinhar e manter pista 17. Reporte pronto para decolar. A Juliette Papá autorizada.